jogo. Olha esse mar, como ele está demais. Olha esse homem, sou eu, amor. Olha esse céu. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero só ser teu amor, amor. Lembra, foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não, não me diga que acabou. Diz que eu sou teu amor.